Preste atenção, você já começa vencedora. Estamos no início dessa ministração e é importante que você entenda que você não vai tentar melhorar sua vida. Você não vai tentar mudar algumas situações que parecem impossíveis. Você já começa vencedora. Eu quero destacar com você 5 pontos a seu favor. Você precisa saber, você precisa crer, você precisa repetir sempre para você mesma que existem muitos pontos a seu favor. Esses pontos são reais e existem independentes das circunstâncias, independentes das experiências que você já viveu e ainda mais, independentes do que você ou outras pessoas pensam sobre você. Você tem qualidades, você tem características, você tem inúmeros pontos a seu favor. E nós queremos destacar 5 destes pontos. Primeiro, você é a semente. A mulher foi criada por Deus e tem em si mesma o poder da semente de todas as coisas. Sem a mulher não existe o homem, e o homem sem a mulher nunca prospera. A mulher é que gera, a mulher é que cria, a mulher é que dá à luz, a mulher tem o poder em si mesma da semente de todas as coisas. Repita comigo, eu tenho o poder das sementes. Repita mais uma vez, eu tenho o poder das sementes. Isso significa que o primeiro ponto que destacamos a seu favor é que você já é uma pessoa dotada dos talentos e do poder de semear e frutificar. Você é uma abençoada. Segundo ponto, você tem o dom de administrar. A cultura opressiva que mantém a mulher em posição inferior ao homem ensinou que as mulheres não podem. Não podem muitas coisas. Mas na prática, na verdade, as mulheres podem administrar inúmeras situações que o homem não consegue. A mulher administra bem desde o processo da concepção da vida, passando pela gravidez, até as dores da vinda de outra alma ao mundo, as dores do parto. Isso o homem não tem estrutura para passar. A mulher tem o dom de administrar. Você precisa crer, você precisa repetir para você mesma. Eu tenho o dom de administrar. Eu tenho talentos que Deus me concedeu, que me fazem uma mulher abençoada, bem-aventurada. Terceiro ponto a seu favor. Você é como o mel. Existe uma ciência estudada pelos judeus que trabalha as palavras hebraicas e as suas relações com os números. E na ciência chamada gematria, que transforma as letras em números, que estuda cada letra e traz o referencial da letra em números. Na ciência chamada gematria, mulher, que em hebraico é ishar, é o número 306. Porém, mel, que é devash, é também o número 306. Devash é uma palavra que tem a sua fonte, que tem a sua raiz em ishar, mulher. Por isso tem o mesmo número e traz um significado espiritual muito profundo no equilíbrio metafísico da família. Enquanto o pai é a força, a disciplina, a mãe é o mel, o toque que adoça e torna delícia todas as coisas. Não importa quem você é, Não importa o que você já passou, não importa as lutas e os problemas que você enfrenta como mulher, como mãe, como esposa, você tem muitos pontos a seu favor. São seus pontos, características suas. E o terceiro ponto que estamos vendo, você é como o mel. Repita comigo, eu sou mel. Quarto ponto. Você é quem completa. O homem sem a mulher está sempre sozinho e não pode realizar muitas coisas. É a mulher quem completa o homem com a amizade, companheirismo e força. O homem está sempre buscando a mulher. Embora muitas vezes os motivos são carnais, sexuais, o fundamento é espiritual. O homem sem a mulher é incompleto. Você é quem completa o homem. Você é muito importante. Quinto ponto a seu favor. Você é conselheira. Está no coração da mulher o poder de conselhos prudentes em situações difíceis. É a mulher que age com prudência em mais situações que o homem. Todo homem bem-sucedido tem uma esposa equilibrada ao lado. E essa esposa sempre o ajuda com conselhos sábios. Aquele homem que não tem esta esposa tem problemas de caráter, complexos ou carências profundas, mesmo que tenha muito dinheiro. Você tem pontos a seu favor. Estamos observando apenas 5 de milhares de pontos a seu favor, qualidades, características abençoadas que estão hoje em você. Muitas vezes, pontos, características encobertas por tantas histórias, por mágoas, por tristezas, por frustrações, mas pertencem a você. Primeiro, você tem o poder das sementes. Repita comigo, eu tenho o poder das sementes. Mais adiante você vai entender perfeitamente o que é ter o poder das sementes. Segundo, você tem o dom de administrar. Repita comigo, eu tenho o dom de administrar. Terceiro, você é como o mel. Repita comigo, eu sou como o mel. Quarto, você é quem completa. Repita comigo, sou eu quem completo o meu marido. Sou eu quem completo minha família. Eu tenho esta qualidade. Eu completo. Quinto, você é conselheira. Repita comigo. Eu sou conselheira. Deus me deu o dom de ser uma conselheira sábia. Quero ainda que você medite em algumas características suas. Não adianta você dizer ou continuar repetindo, não, eu não tenho nenhuma qualidade, não, eu não sei nada. Eu vou te dar um exemplo, talvez você faça um arroz muito gostoso. Talvez você cuide da sua família, dos seus filhos, com toda garra. São características e qualidades que você tem, que Deus deu a você. E as pessoas à sua volta podem até não dar valor, mas isso é de extrema importância. Não quero apenas que você medite em características daquilo que você faz em casa, de quem você é, de como você opera no dia a dia, mas talentos. Talvez você goste de ajudar as pessoas. Talvez você esteja sempre pronta a auxiliar uma vizinha. Você vai descobrindo cada dia mais características, detalhes, talentos, dons que Deus colocou em você e te fazem uma mulher preciosa.